Cristo sofreu nessa terra, uma cruz por nós carregou. Pelo mal ele foi perseguido, mas somente o bem ensinou. Muitas coisas que aqui na terra, que o próprio homem inventou, o que não está nas escrituras, Jesus nosso mestre já condenou. Deus fez o homem à sua semelhança, vamos usar tudo que Deus nos deu. Mas se alguma parte tirar, ou se outra parte pintar, não é mais semelhante a Deus. Tem pessoas usando pinturas para mais bonitas ficar. No concurso usam maquiagem pra tirar o primeiro lugar. Obedecendo às escrituras, e assim vitorioso serei. Jesus Cristo não usa pintura, mas ele, porém, é o nosso rei. Deus fez o homem à sua semelhança, vamos usar tudo que Deus nos deu. Mas se alguma parte tirar, ou se outra parte pintar, não é mais semelhante a Deus. Lá no céu não entra pintura, lá no céu é santo lugar. Lá não entra pessoa impura, na Bíblia escrito está. Ai do mundo cheio de vaidade, ai de quem lhe acompanhar. O cristão pra entrar no céu tem que ser um crente perfeito total. Deus fez o homem à sua semelhança, vamos usar tudo que Deus nos deu. Mas se alguma parte tirar, ou se outra parte pintar, não é mais semelhante a Deus.